Esquece que a hora passa em vento. O modo de ficar por muito tempo. Segura tua mão e me contento. Com DJ Daniel e o Tuchão eu vou. DJ Daniel vou. O chagueiro da galera. DJ Daniel a detonar. Tuchão eu vou. DJ Daniel vou. O chagueiro da galera. DJ Daniel a detonar. Banda Açaí Pimenta. Nossa, que delícia!